Que me dizes a isto? Que hei de dizer? Estavas a surgir. Dobraram o joelho. Repararam que era uma aurora boreal. Voltaram às costas. E lá se vão em busca do sol. Eu, são especuladores. Deus te livre destes e de outros. Ah, livra, livra! Afora os incidentes como o de Botafogo, ainda não me arrependi das minhas loucuras, como tu lhe chamas. Uma razão não leva ao poder, mas também não leva à desilusão.